Voz, cintura, cintura de bola. Você chorava que me amava. Eu confiei nas suas palavras. Mas você me enganou, me desprezou. Agora eu já tenho outra. E você já quer voltar. Mas no meu coração não há outro lugar. Você mentiu pra mim, me deixou na solidão. CD.com.br. Você jurava que me amava. Eu confiei nas suas palavras. Mas você me enganou, me desprezou. Agora eu já tenho outra. E você já quer voltar. Mas no meu coração não há outro lugar. Você mentiu pra mim, me deixou na solidão. Agora se arrependeu. Cinturas.